que a vida nunca foi fácil pra quem vive aqui. A dor é constante pra muitos, mas não pode é desistir. Se revoltar, cair, não é certo se drogar. É só ilusão que te leva, no fim te faz chorar. Se abater, fraquejar, entrar no crime, viver disso não é bom. Então por que que insiste? Pare pra pensar, nem que seja por um só minuto. Não quero ver você deitado com cheio de furo. Bagulho é monstro, cruel, é inestimável. Saudade de um amigo que se foi inexplicável. Não quero o mesmo pra você, eu só tô dando ideia. Que ainda tempo pra mudar, pra voltar o que era. É só por Deus, ladrão, então jogue fora os pente. Anda armado e drogado, só dá maldade pra mente. Cada qual é dono de si, verdade ecoa. Se quer me ouvir, então ouça. Amigo, a vida não é assim. Você tem tempo pra mudar. O crime vai te perseguir. Pense bem. Só você tem o poder de decidir. Como é que tá sua vida? Me diga a verdade. Se escondendo dos homens e vigiando na laje. Anda grilado na rua com tudo e com todos. Ouvi um barulho estranho, falta quebrar o pescoço real no bolso. Mas isso não te consola. Nem todo o dinheiro do mundo e nem aquela pistola que você leva na cinta pra todo canto que vai. Aí se lembra dos crimes e do conselho do pai. Na mente martela os rostos apavorados. É a sua consciência te mantendo acordado. Cada assalto que fez, cada droga que passou, cada família infeliz aumenta mais sua dor. É o arrependimento, você sabe o que é? É o que te mantém vivo e te sustenta de pé. É sua mente pedindo pra vir pro lado do bem. Você tem tempo ainda, maluco, pense bem. Amigo, a vida não é assim. Não é assim. Você tem tempo pra mudar.